CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:06, muito bom dia, você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 27 de dezembro de 2014, eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube delineia a parceria com o Atlético Paranaense para a obtenção de jogadores e experiências na área de gestão. Foz Cataratas Futsal renova com o técnico Fabinho Gomes e anuncia contratações para a temporada 2015. Foz Futebol Feminino enfrentará Chapecoense na primeira fase da Copa do Brasil. Time de vôlei masculino de Foz do Iguaçu prepara-se para a disputa da Superliga B. E no programa de hoje, confira também uma breve retrospectiva do esporte iguaçuense em 2014. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa deste sábado falando do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Nesta semana, o presidente Arif Osman esteve em Curitiba acompanhado pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu e torcedor do Atlético Paranaense, Jorge Samek, para reunir-se com diretores do Furacão e debater sobre uma possível parceria entre o Azulão da Fronteira e o clube da capital paranaense. O acordo será oficialmente firmado apenas depois do dia 1º, porém, o que já foi divulgado pela imprensa de Curitiba é que 5 jogadores do Atlético não aproveitados no elenco principal ou no Sub-23 que disputará o Campeonato Paranaense, serão emprestados para o Foz do Iguaçu Futebol Clube. O Furacão terá, em contrapartida, a prioridade na contratação de jovens talentos da base iguaçuense, que vem destacando-se ano após ano no Campeonato Estadual Sub-20. Até o momento, o Foz vem treinando para o Campeonato Paranaense com 18 jogadores da base profissionalizados para a disputa do estadual. O nome do técnico principal, bem como dos reforços que chegarão à equipe, devem ser anunciados no próximo sábado, dia 3, em entrevista coletiva. O Foz estreia no dia 1º de fevereiro, fora de casa, no Estádio do Café, contra o Londrina, atual campeão paranaense. E quem também já está com o pé na temporada 2015 é a equipe do Foz Cataratas Futebol Feminino, que já sabe quem será seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, primeira competição oficial do calendário. Será a equipe da Chapecoense, campeã catarinense, para jogos que estão marcados para ocorrer entre os dias 4 e 11 de fevereiro. Na edição 2014 da Copa do Brasil, o Foz Futebol Feminino foi eliminado pelo São José do interior de São Paulo, atual campeão mundial. E outra equipe de Foz do Iguaçu que já conhece seus adversários para 2015 é o time de vôlei masculino da cidade, que disputará, com o apoio da empresa Pisosul e do Colégio Coque Semeador, a Superliga B de vôlei, com início marcado para o dia 24 de janeiro. A competição terá a participação de 8 times e dará ao campeão vaga para a disputa da Superliga Principal. O Foz vai estrear fora de casa em Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, contra a equipe da SADA Unifem. O primeiro jogo em casa no ginásio Costa Cavalcante será no dia 31 de janeiro contra o SESI de São Paulo. Na primeira fase, o Foz fará outros 3 jogos em casa, no dia 21 de fevereiro contra o Bento Vôlei do Rio Grande do Sul, dia 28 contra o Blumenau de Santa Catarina e dia 14 de março contra a equipe da UPS de Brasília. E falando agora de futsal, a diretoria do Foz Cataratas Futsal confirmou nesta semana os primeiros nomes do elenco adulto para a disputa de competições estaduais na temporada 2015. A base do time, que chegou às quartas de final da Chave Ouro do Paranaense de 2014, será mantida para o próximo ano, inclusive o técnico Fabinho Gomes, que chegou no segundo semestre. A Chave Ouro começa no mês de março e estende-se até novembro. O primeiro compromisso do ano será a disputa de um torneio amistoso, a terceira Copa Cataratas, marcada para o final de fevereiro. As novas contratações do time são o goleiro Douglas, que está chegando do Toledo, o ala esquerda Xande, que vem do Triunfo do Rio Grande do Sul, o fixo Neto, que vem do Itaipulândia, o pivô Vini, que vem do Campo Mourão. Foram renovados os contratos de Fabinho Gomes, treinador, Kaique, goleiro, Roger, ala esquerda, Rodrigo, ala direita, Léo Silva, ala direita, Murilo, que pode atuar tanto como fixo como ala, William, ala esquerda, e Douglas Jesus, pivô. E com cerca de 1.600 partidas realizadas no ano de 2014, a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão de Foz do Iguaçu foi considerada a melhor do Paraná pela Federação Paranaense de Futebol de Salão. Em entrevista à CBN, nesta semana, o representante da Liga, Leandro Feil, falou sobre as atividades desenvolvidas. Conseguimos fazer aí mais de 1.600 jogos na cidade. Levando em consideração a população, né, de Foz do Iguaçu aqui da região, nós tivemos um recorde absoluto em relação ao número de habitantes. E é realmente uma marca que chama atenção, até porque eu acredito que até mesmo na capital Curitiba não tenhamos uma movimentação tão grande assim no futsal, tanto nas categorias com adultos como também nas categorias de base? Lá eles têm o campeonato metropolitano, que ele abrange diversas cidades e não consegue chegar ao que a gente faz aqui em Foz. E tivemos durante este ano de 2014 várias competições realizadas pela Liga Iguaçuense de Futsal, inclusive uma Copa Cataratas, que foi a segunda edição da Copa Cataratas. Foi um dos torneios de maior visibilidade do ano, inclusive aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Essa é uma competição que ela se tornou, em qualidade das equipes, podemos dizer, a terceira melhor competição do país. Só tirando aí a Superliga e a Liga Nacional. Então, os participantes são todos de grande qualidade, já foram campeões da Liga, do seu próprio estado, e muitos atletas de seleção. Agora, um dos destaques é a questão da base. Foram feitas várias competições de base também ao longo deste ano de 2014 aqui em Foz? Nós temos duas competições dentro do calendário da Liga, que elas já são tradicionais, que é a Taça Foz e o Campeonato Citadino. Reunindo somente essas duas competições, nós tivemos aí 400 equipes participantes. E eu vejo aqui que na Taça Foz, por exemplo, foram 646 jogos e no Campeonato Citadino 673? 673 jogos realizados de setembro até dezembro. E como é que faz para organizar até um campeonato, como por exemplo o Campeonato Citadino aqui, que tem 218 equipes? Qual que é o trabalho de bastidores até para organizar uma competição como essa? Bastante trabalho, assim, tem várias particularidades das equipes que a gente tem que respeitar e atender dentro do possível, né? Mas é confeccionada a tabela, todos os jogos são realizados nos finais de semana e essa competição específica nós realizamos jogos nos meios de semana. Então, dentro da disponibilidade de cada equipe e de ginásios, a gente organiza a programação. Para 2015, como é que está a programação? Nós pretendemos manter o que a gente fez agora em 2014. As categorias de base já estão confirmadas, o Campeonato Citadino e a Taça Foz. No adulto, nós já temos a Copa RPC, que vai ser a segunda edição, e estamos mantendo o que foi a Copa Transamérica. E para o profissional, né, tem a Copa Cataratas. Palavras de Leandro Feil, representante da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, em entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. Dez horas e 15 minutos, último programa CBN Foz Esportes do ano de 2014. Aproveitamos estes minutos para um breve repasse a respeito de como foi o desempenho das equipes de Foz do Iguaçu ao longo desta temporada nas diferentes competições. Começamos com o Foz do Iguaçu Futebol Clube, a única equipe profissional de futebol do extremo oeste do Paraná, e que após o susto de 2013, quando quase caiu para a terceira divisão do campeonato estadual, montou um elenco forte com estrutura e planejamento para brigar por uma vaga na primeira divisão de 2015 e também lutar pelo título da divisão de acesso do Paranaense no ano do centenário do município. O time contratou a base do elenco que jogou o Paranaense pelo Prudentópolis e sagrou-se campeã do interior, inclusive os técnicos Ivair Sense e Joel Presner, que comandaram a equipe dos Campos Gerais. Alguns dos resultados esperados, entretanto, não vieram e o Azulão da Fronteira terminou na terceira colocação da primeira fase da divisão de acesso. No hexagonal final, o Foz do Iguaçu Futebol Clube foi comandado pelo técnico Claudemir Sturion, vice-campeão paranaense com o Maringá. Na última rodada, o time precisava vencer o PSTC e torcer para uma derrota do Cascavel para conquistar uma das duas vagas para a primeira divisão. Bom, o Cascavel não perdeu, o Foz também não venceu. acabou perdendo em casa para o PSTC e amargando a terceira colocação do campeonato. Cascavel e Nacional de Rolândia conquistaram as duas vagas do acesso e o que era decepção, no entanto, transformou-se em alegria quando, na semana do arbitral para a disputa do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, a equipe do Arapongas anunciou sua desistência da competição. A Federação Paranaense de Futebol convidou o Foz como terceiro colocado da divisão de acesso para completar as 12 equipes do estadual e, desde então, o time vem se preparando para o torneio, que, além de ser a principal competição de clubes do estado do Paraná, dá vagas para a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Já para o Foz Futebol Feminino, o ano foi de altos e baixos, com a equipe sendo eliminada logo de cara na Copa do Brasil, na primeira fase, derrotada pelo forte time do São José, o atual campeão mundial, e amargando a eliminação na fase de grupos do Campeonato Brasileiro, competição que foi disputada em simultâneo com o Campeonato Paranaense. No estadual, em compensação, as poderosas do Foz voltaram a nadar de braçada com a conquista do primeiro e do segundo turno da competição e o título direto, sem necessidade de jogar as partidas finais. Apenas 3 equipes participaram do Paranaense de Futebol Feminino, uma vez que o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que inscreveria um time também, desistiu após a realização do arbitral, mas essa participação do Foz no arbitral garantiu que o torneio fosse realizado, uma vez que a CBF exige mínimo de 4 times registrados para que um campeonato estadual possa ser reconhecido e validado. No Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, mais uma temporada de fortes emoções e valorização do certame que reúne equipes das diferentes regiões da cidade. Na segunda divisão, que terá cobertura do canal KTV a partir de 2015 e passará a ser chamada de Divisão Especial, o título ficou com o time do Jardim Itália, Vila Borges, que bateu União Vila C na final. Na primeira divisão, outro time da região leste, o Jardim São Paulo, voltou a conquistar o caneco, repetindo o feito de 2013. O vice-campeão em 2014 foi o Aparecidinha, que terminou como primeiro colocado na primeira fase e fez campanha digna de inveja após subir da segunda divisão. Portuguesa e Vila Paraguaia foram rebaixados para a segundona de 2015. A final do Amador da primeira divisão no estádio da ABC foi acompanhada por cerca de 2 mil pessoas, reforçando a popularidade do certame. Mas quem tem muito, mas muito mesmo para comemorar na temporada 2014 é o time do Foz do Iguaçu Black Sharks, que após primeiro semestre apagado na disputa do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, deu a volta por cima na segunda metade do ano e conquistou um título inédito para a cidade de Foz do Iguaçu, o de campeão da Liga Nacional de Futebol Americano. A campanha foi épica, digna de um roteiro de cinema, com os Tubarões Negros da Fronteira terminando na segunda colocação da Conferência Sul e dependendo de resultados até um tanto improváveis para classificar-se para a fase semifinal. Os resultados vieram e o Black Sharks comemorou a classificação recebendo um balde de água fria, porém, após a Confederação Brasileira de Futebol Americano voltar atrás e mudar critérios de desempate, obrigando a realização de um jogo extra contra o Rio Branco Cabritos, equipe do Espírito Santo. O jogo extra foi realizado em Foz e terminou com vitória do Black Sharks na semifinal, triunfo sobre o Sinop Coyotes do Mato Grosso e reencontro na final com o Itapema White Sharks, equipe que foi a única que derrotou o time da Fronteira na primeira fase da competição. O jogo foi em Santa Catarina, na casa do adversário, mas terminou com incontestável vitória do Foz do Iguaçu Black Sharks, que além do título da Liga Nacional, garantiu vaga na Superliga Nacional na temporada 2015, Superliga que teve também um campeão paranaense, a equipe do Coritiba Crocodiles. E passando agora para as quadras, o ano pode ser considerado bom para o Foz Cataratas Futsal, representante de Foz do Iguaçu na elite do futsal paranaense. Na pré-temporada, o time jogou a Copa Cataratas contra equipes da Superliga e terminou na terceira colocação, demonstrando um bom nível de jogo. No Paranaense da Série Ouro, engrenou na segunda fase e foi derrotado apenas nas quartas de final pelo Marreco de Francisco Beltrão. No final do ano, surgiu o convite para a disputa da Liga Futsal em 2015, que teve de ser recusado pela equipe, entretanto, em razão de indisponibilidade de recursos para a montagem de um elenco competitivo para a principal competição do futsal no Brasil. Vamos encerrando por aqui o CBN Foz Esportes deste sábado, 27 de dezembro de 2014, última edição deste ano, os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência vem aí o CBN Entrevista, eu volto às 11 horas da manhã com o CBN Turismo aqui nas ondas da rádio que toca notícia.